pa pa pa changa, pa pa pa pa changa, pa pa pa pa changa, pa pa pa changa, oh mamá se va. Dale dos pasitos, dale dos besitos, pa pa pa pa changa, pa pa pa changa, oh mamá se va. Mamá, no te vayas, yo te prometo papá changuear.